Agora é farra, pinga e foguete e as marcantes cante, volume 3. Parceria de sucesso. Oficina JA Manutenção em alto-falantes e drivers. Fale com Jair. DJ Alexandre Original. Castanhal, Pará. E como sonho, você chegou. Você não para de dançar. Príncipe negro é o som. Agitar. Príncipe negro é o show. Você não para de dançar. Príncipe negro é o som. Instante, em todo lugar, todo mundo ouve farra, pingue foguete. E deixa ir do Pará, é DJ Alexandre Original, na parada, meu irmão. Vai detonar. É o novo Tupinambá. Dilma. Impossível é tentar esconder quando te vi. Tudo em mim mudou. Me conquistou de um jeito que eu não sei dizer. O que mais pessoa queria é o teu amor, que eu preciso para ser feliz. Agora é farra, pinga e foguete, foguete e as marcantes, cante, cante, volume 3. Agora é farra, pinga e foguete, foguete e as marcantes, cante, cante. DJ! Pinho. Menino, há pouco meses, se parece a seu padre e já disse a mamá. Já os conflitos começam e o orfeo não alcança e queria ajudar. Solo lhe importa entender que su hijo necesita comer. Meses la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la dejó a progresar. Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre. JA Manutenção em alto-falantes e drivers. Fale com Jair, Castanhal, Pará. Todo mundo ouve farra, ping e foguete. Chegou.

Seja bem-vindo ao poderoso som automotivo do Pará, Mini Rubi. Foi bem quando você partiu, me deixou só um vazio, machucou meu coração. Eu quis voltar, você não quis, quis saber o que eu fiz, pra você não me aceitar. A gente só dá valor quando perde o amor e acabou. Mas ao som da nave mirim, tudo vai ser diferente. Agora eu vou é curtir ao som do mini rubi, a nave mirim. DJ Arnaldo a comanda, sou automotivo do Pará. Eu vou te falar, eu não consigo mais te amar. Evandro Souza, é pra conquistar você, para você. Eu sei que você vai sentir a falta que você me fez. Você não vai aguentar. Agora é tarde demais, a gente voltar atrás, nós dois não tem mais jeito. A gente só dá valor quando perde o amor e acabou. Mas ao som da nave mirim, tudo vai ser diferente. Agora eu vou é curtir ao som do mini rubi. Motivo do Pará, Mini Rubi. Agora eu vou é curtir ao som do Mini Rubi, a nave mirim. DJ Arnaldo a comanda, sou automotivo do Pará. Mas eu vou te falar, eu não consigo mais te amar. O seu sorriso vem me amar. Ensina o nosso amor, ele não pode ter fim assim. Onde estás? Me dê um toque, vem me amar. Eu te desejo, não se vá. Eu quero ter você aqui. Por isso não me deixe. Esse som toca pra mim. Com DJ Gleice e JC, DJ Eduardo vai tocar. Tupinambá, é o mini Tupinambá. Você vai sentir, eu tremi terra. Yeah! Ela está de volta. Banda Os Brothers. Banda Os Brothers. A verdadeira marca do Melody. Não dá mais, eu não consigo. Vem me traz o seu sorriso. Vem me amar, ensina o nosso amor. Ele não pode ter um fim assim. Onde estás? Me dê um toque, vem me amar. Eu te desejo, não se vá. Eu quero ter você aqui, por isso não me deixe. Esse som toca pra mim. Com DJ Gleice, JC, DJ Eduardo Farra, Pinga e Foguete. E as marcantes antes de volume 3. Banda Beijo Molhado. O sabor da paixão. Eu me segurei, mas não fui capaz. Não pude evitar o seu amor. E agora eu já sei que te amo demais. Não há pra ficar sem você. Acordado, e de noite eu não posso dormir. Eu

dança no rebolado, a gente dança no caqueado. Você me lança, ó moreninha, ô lourinha, eu tô ligado no teu gingado, meu bem. É na levada dessa batida, banda essa vira, não tem pra ninguém. Que marcou nossa união.